Yes, sir. Mágico que ela faz na cama. Passa a perna por cima de mim, vem jogar no bumbum. Enquanto eu jogo, cê diz que me ama. Quando eu travo com a pussy, não vai mais pra lugar nenhum. E eu não quero ir mesmo. Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Hoje eu te conto segredo. De tapa vir pra zona sua é a mesma batida. Vou com a bunda zoom nessa polpa pum. Foda. Ela quer o assunto, mas aqui não arruma nada. Eles causam porque nós é os que incomoda. Nós gera o estilo e cês copia, filha, estraga. Quando cê me vê, não consegue me evitar. Sei que cê gosta do jeito que eu faço, yeah. Quando cê me vê, não consegue me evitar. Sei que cê gosta do jeito que eu faço, baby. Baby, eu te cubro de prata, suas amigas me encaram. Eu sei, me cobre de sede e me traga. Baby, esse top tu rasguei. XRE na estrada, você com a bunda empinada. Cliquei, unha quadrada na Glock, enquanto tu raspa na placa. Eu raspei, me diz que eu tô errado. Mas sempre que eu pergunto, não sabe onde eu errei. Garota, me dá tempo, pra tudo tem só hora, espera sua. Cê quer mesmo que eu vá embora? Será que cê aguenta e fica sem o pretinho aqui? Passa dois dias e cê volta. Me liga perguntando pra onde que eu vou sozinho. Eu não devo satisfação pra você. Para e pensa em ver se se colocar no meu lugar. Não faz um esforço pra me ver. Mas quando nós se tromba, a temperatura esquenta. Só me liga pra causar intriga, independente woman. Não tô aqui pra curar suas feridas. Tô na minha, eu quem faço a grana. Minha vida não é novela. Não sei nem quero saber de drama. No meu jogo quem ganha é a dama. Quer mentir pra mim, tu cai na lona. Quando cê me vê, não consegue me evitar. Sei que cê gosta do jeito que eu faço, baby. Quando cê me vê, não consegue me evitar. Sei que cê gosta do jeito que eu faço, baby. Yes, sir.